controle Salvador 352 para 0, vai atingir 150, 3 milhas de Pacote. 5240, chegada Mari, desça para o 070. Para o 070 na Mari, 5240. Bravo, que Luiz, que fome, que é um helicóptero mantendo 500 pés a 9 milhas perto do farol da barra, entende? Gol no 941. Gol no 941, desça para 2 mil pés, ajuste no 096, autorizado final LS, reporte estabilidade. 2016, autorizado LS, gol 941. Gol no 924, desça para 3 mil pés, ajuste no 096. 2230, bom dia, autorizado a linha de colapso, 310, 1110 graus, 109. Ali para a linha de decolar, passaria do 2230. 204, chame TOI, 198, decimal 6. 186, boa. Na 941, informa que é um helicóptero mantendo 500 pés na proximidade de Duna, não interferirá na aproximação. 7941. 5490, chame Centro Recife, 12685, alterna 125, decimal 45. 8 mais, forma de pistoleiro. Eu guardo o pistoleiro, até 3804. 3804, fumando livre, autorizado, pouso, pista no zero. Livre, pouso, tá, 3804. Passaria 2230, decolado 54, controle 120, decimal 8. 208, 2230. Salvador, muito boa tarde, passaredo 2230. Passaredo 2230, contato radar para o 200, sai da Arbo. 200 na Arbo, passaredo 2230. Assim que possível, pro outro destino, Sereita. Passaredo 2230, por enquanto mantém o perfil. Vai manter. Uno 924, reduza para 1809. 1809, gol 924. Corona 924, desça para 2 mil pés, ajuste 1096, informa o tráfego à frente a 8 milhas, mas é um Boeing 738, seguirá como número 2 para aproximação, com grau de speed de 180 nós. Desce, descendo para 2 mil, ou 1924. Dado final LS é posto estabilizado, ou 1924. 1924, semana estável. Zadilhense, voo 9941. Voo 9941, complete a aproximação, torre 18 decimal 6. 26941. 6804, solo 6. Solo 19. 219. Agora voo 941, passou dona, boa tarde. O 600, chega da mar e desça para o 060. Alfa Juliette para o Alves, está 3204. Eu quero dois, prossiga. Solo Salvador, muito boa tarde, é o R6721. Tem informação November, está no portão 4 para Fortaleza, nível 330. 6721 para Fortaleza, está autorizado, nível 300. Decola da 10 na saída Momo, transição Froti, após decolagem, curva esquerda. 5531 é o transponder, 120 decimal 8, frequência do controle. Tente autorizado, Fortaleza, pode confirmar o nível solicitado, foi 330, senhorita. Desculpa, 330 é o nível autorizado. Tente autorizado, Fortaleza, 330, decola da pista 10 com curva esquerda na saída Momo, transição frontier. 5531, o transponder, 1208, o controle, vai 6721. Cotejamento correto, chama como pronto para o push. Pronto para o push, 672. Destino, 2230, grato. Tendência à vista, gol 1924. Gol 1924, complete aproximação final, torre 18, decimal 6. 18,6, bom trabalho. Controle de Salvador, muito boa tarde, Papai Romeo, Alfa, passo 200 para o 1060, informação November. Alfa Eco Fox, chegada Bonf, desça para o 060. Chegada Bonf, desça 060, Alfa Eco Fox. O 240, desça para 2 mil pés, ajuste 10, onomia. 2 mil, 10, onomia, ajuste o triple 5240. Voo 1600, desça para o nível de voo 050. 050, voo 1600. 1924, posto na aproximação, informarei pista livre. C5240, autorizado, final LS, reporte estabilizado, localizador. Oitavo estabilizado, 5240, triplo, final LS. Quatro, um, solo aos 00, direita solo 2909. 209, boa tarde, gol 94. Solo gol 941, boa tarde, gol. 941, boa, prossegue Alfa, chamando sua Juliette. Alfa, antes da Juliette, 941. Salvador Azul 4089, está no box 03 para puxar estacionamento. Autorizado, puxa estacionamento, chama táxi 4089. Autorizado, puxa estacionamento, chama protáxi 4089. Paulo Salvador, 1754, vinte da November, Campina Grande. 1754 para Campina Grande, mandemos escuta a guarda-cota, por favor. Mantenha sua escuta, 1754. Edu 2230, chame Centro Recife, 1260, alternativa 1288. 1260, 1288, 2230, boa tarde. Boa. Juliette para 06. Juliette 06, gol 1944. 096. 2000, 1086. Quatro, solo 03, direita, solo 121, décimo 9. 29, boa tarde. Estabilizado, trip 5240, já avisou o Roncão. Trip 5240, comprei de aproximação, torre 118, decimal 6. 18, 5240. 24, livrando. Gol no 924, prossegue de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 924. Torre Salvador, boa tarde, o trip 5240 para duas milhas externas. 5240, 1120 graus 089, autorizado pouso pistão 0. Repouso 5240, informando a baixada. Boa, no 600, foi. Tá, autorizado para o 600. 600, está autorizado final linha de X-Ray, aponte estabilizado no localizador. Terminado, aponte estabilizado final X-Ray. 124, ingressa via Juliette para o 10. Juliette, portão 10, 924. Para o táxi azul 408993, a bordo 3 horas e 40, alterna com fins. Ingressa via Índia Alfa, ponto de espera 118.616 altímetros. Índia Alfa, ponto de espera 118.612, 1017, o ajuste azul 4089. Alfa Eco Fox, vista para 4 mil pés, ajuste 1096. 4 mil pés, 1096, Alfa Eco Fox. Ou no 754, pronto, cópia? Pronto, cópia, 754. Está autorizado para Campina Grande, nível 390, decola da 10, sai da Pucas e par. Após decolagem, curva à esquerda, ingressa via Upper Zulu 10. Aciona 5533 no transponder, 120 decimal 8 controle. 754, Campina Grande, autorizado 390. Cola da 10, Pucas e par, curva esquerda para Upper Zulu 10. 5533208. Mas correto, chama para o push note. E aí, pode parar no 754. Controle Salvador, boa tarde, gol 9697. Gol 9697, chega da Bonf, desça para o 050. Bonf 050, 9697. Web 6721 autorizado, puxa o funcionamento, chama táxi. Chama para táxi, 6721. Mantém, 410. A linha e mantém o azul 4089. Na Cox, o 5247. Quatro, cinco, dois, quatro, zero, solo, zero, oito, no solo, solo. Um, dois, um, dois, um, dois, dois, um, dois, dois, dois, cinco, dois, quatro, zero, Alfa Kilo, parte 3, posição 04, no parte 3. Alfa Kilo, 03, é parte posição 04, 35, 2, 4, 0. Autorizado a decolagem, estilo 0, vento 090 graus, 059. Autorizado a decolagem, azul 4089. No 600, chame torre 198 decimal 6. 26. Alfa Eco Fox, desça para 2000 pés, ajuste 1096, autorizado final LS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1096, reportará estabilizado, Alfa Eco Fox. Torre, Salvador, boa tarde, com 600, estabilizado final LS. 1600, boa tarde, checa 3 pouso, vento 1100 grau 089, autorizado pouso, piste no 0. Pouso autorizado, zero, 230, saída da Pucajamo, decolamos curva esquerda, 532, Rádio Controle 1208, voo 1806. Controle Azul 4089, passa 1300 pés para nível 3300. Azul 4089, contato radar, sul para o 300, serve da El Leda Hilda. Rafael Lenda, azul 4089, autorizado nível 300. Precisa para 2.500 pés. Devido ao tráfego, nossa posição de 1 hora, 6 milhas, manter 1.500 pés. 2.500, tem o mesmo no Alter Fox. Alô, Web, tem a 721 com 157 a bordo, 3 horas e 5, fazendo a 35 para o táxi. Guarulhos? Negativo, senhorita, Recife. Desculpa, claro, Fortaleza, até no Recife. Ingresso via Índia e Alfa, ponto de espera 118.6, 1.016 na altimetro. Índia e Alfa, 118.6, 1.016, obrigado, tenha um bom dia, 72 anos. Controle voo 1697, autorizaria para o editor para desviar de umas formações aqui? O 1697, está autorizado Duna devido à formação. É, obrigado. É o Alfa Fox. Alfa Fox, produto de grande descida para 2000, reporte estabilizado. Para 2000, postará estabilizado, 1697. Azul 4089, voe direto eu. Direto eu, Azul 4089, obrigado. Ono 697, desça para 4000 pés, ajuste 1096. Para 4000, 1096. Motor Salvador, o Alfa Fox está estabilizado no IBS. Alfa Eco Fox, complete aproximação, torre 118, decimal 6. 1186, Alfa Eco Fox. Torre Salvador, muito boa tarde, Papa Romeo. Alfa Eco Fox está estabilizado no ELS. Questões de pouso pela 117, base pela direita. Eco Plano 17, está livre pela direita. Plano cancelado 14, reporte, base para final, trem checado. Alfa Eco Fox. Autorizado, reportará base pela direita, o Alfa Eco Fox. O número 00, solo 104, solo 200 na semana. 319. Solo Salvador, voo 1600. Voo 1600, prossegue via Alfa, chapa Juliette. Alfa, Juliette, voo 1600. 721, autorizado a linha de colapso no 0120 grau 089. A linha de colapso no 06721. Reporte rotatório e visual com campo. 6721, decolou 016, controle 120, décima 8. Controle 1208, Web 6721, obrigado, uma boa tarde. 2 Salvador, Alpha Fox, está de base para a final, baixado e checado, 907. Alpha Fox, vento 110 grau 089, autorizado pouso, pistino 7. DV pouso, Alpha Fox. Salvador, boa tarde, Web 6721, perfil da Momo, cruza 1500. Web 6721, contatado ao voo 330, cumprindo o perfil da Momo. 330, cumprido o perfil da Momo, 6721. Vai atingir 4000 no 697. Ficou no 697, desça para 2510, ajuste no 096. 2516 no 697. Estou no 697, fomos outra transposição de 12 horas a 6 milhas, mantendo no 1500 pés. Gente, tem abraço no cidade. Azul 4089, chame centro Recife, ano 251, alterna no 33, small 25. No 251-3385, azul 4089. Chris, chame torre 1 no 8, decimal 6. Com o número 7523, terceiro para o aguarde a para 2000, está autorizado o final LS, após estabilizado. Para estabilizar, não é nosso. Psicológico, fala assim no 8, confundo para 5, não gosto de ser mesmo. Alfa Fox. Para 150. Pare 150. Copiou que é para descida para o 050. Nossa senhora, a gente entendeu 150 e reportei 150. Tem que descida para o 050. 050, vou no 322. A 97 desça para 2000 pés, ajuste no 096. 2000 no 096, no 697. A 97 para interceptar o lock, curva esquerda para o 140, reporte estabilizado. 40 para o lock, não importa nada. Gráfico Luiz, que tem uma aeronave em final de 7 milhas para 1-0. Após interceptar o eixo da 1-7, mantém a proa com 3-0 pela esquerda e reporta a interceptar no final do 7. Estabilizou.